Eu quero fazer um apelo. Torne-se um associado. Ligue. E este é o número para tornar-se associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. 0-41-8401-0909. Eu repito. 0-41-8401-0909, dígito 1. E eu estarei, nessa segunda-feira, acolhendo todos os pedidos de oração e os novos associados. Evangelizar é preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0-41-8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, povo amado de Deus, foi rápido intervalo, né? Você sabe que todos os dias nós rezamos esse terço maravilhoso, e mais ainda nessa quaresma, mais ainda hoje, segunda-feira, da primeira semana da quaresma. Filhos, se a misericórdia de Deus já se faz presente, muito mais se faz quando se aproxima a contemplação da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eu estou vendo agora no site. Escute, Padre, sua bênção. Estou passando por um momento de provação com meu esposo por causa da mãe dele. Peço a Jesus e a Maria que nos dê força para continuarmos juntos e que nosso amor seja verdadeiro a ponto de suportar tamanha crueldade. Estamos separados. Meu esposo passa um dia em minha casa e quando é a noite ele tem que ir dormir na casa da mãe dele. Todos os dias é assim. Não estou falando com ela, confesso, não tenho vontade, pois ela me machucou muito e continua a fazer, tentando tirar meu esposo de mim. Esperei 6 anos por nossa casa e agora que temos não podemos estar juntos. Filha amada de Crato, Ceará. Filhos queridos, eu trago essa realidade, está ali no site, você pode acessar, e oriento você, filha, com paciência, você vai alcançar. O amor que ele tem pela mãe é diferente do amor que ele tem por você. Hoje ele parece dividido, mas às vezes é melhor ceder. Confie no Senhor, Deus vai colocar a mão. Veja, para a mãe dele, tua sogra, você não está perdendo o marido. Enquanto ele está cuidando da mãe, aguente firme. De alguma forma, Deus vai abrir o teu caminho, mas não se desespere. E olha, não coloque em xeque mate. Não chegue para teu marido nunca e diga assim, ou ela ou eu. Porque o amor de mãe e o amor de esposa são diferentes. Mas dependendo da forma como ele foi criado, eu não sei para que lado ele vai pender. E não quer dizer que ele não a ame. Tenha paciência e eu levo o seu nome em oração, filha. Seu nome não que você não colocou, mas pelo menos a sua intenção. Não jogue tudo para o alto agora. Quem esperou 6 anos, espere mais um pouco. Deus provê, Deus proverá. Escute esse testemunho. O meu nome é Ivete Azambuja, eu sou aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Te escuto pela Rádio Coração de Itaporã. Eu quero deixar o meu testemunho. Eu ganhei nenê e aí fiquei com ela no hospital, tudo. Hoje ela está com 6 meses, está bem, mas logo após que eu saí do hospital, me deu um medo, não sei se tinha medo de perdê-la, não sei o que era, e me deu uma depressão, pânico, ansiedade. E aí eu pedia todos os dias para a minha libertação desse mal, Senhor. Aí, escutando o Senhor todos os dias, através de uma tia minha, tia Olina, que me evangelizou, ela falou, Ivete, escuta que é muito bom. Eu comecei a escutar, a orar todos os dias, e no dia 5 de fevereiro, agora passado, eu fui libertada, Padre. O Senhor, na oração, falou, nesse momento, tem alguém sendo libertado de fobia. E eu senti 2 arrepios nessa hora. E eu senti que foi comigo, Padre. Que eu estou curada. Com a graça do Senhor Jesus. E com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Eu agradeço todos os dias por essa graça recebida. Obrigada, Padre, pela tua obra. Fique com Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe, filho. Mas Deus te abençoe muito. Você viu? É se apropriar da graça de Deus. Obrigado, Jesus, por dar testemunhos tão vivos da tua presença. Bíblia aberta, segunda-feira, hora da misericórdia, cartilha de oração. Santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. E o texto, Mateus 25, 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, dirá aos que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. E os justos perguntarão, quando fizemos assim? E o rei responderá, todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Para os de sua esquerda dirá, retirai-vos, malditos, porque tive fome, sede, estava enfermo e preso e não me visitaste. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, esse texto não é para causar medo, mas é para dar um chacoalhão na gente, viu? Não é para ninguém ficar com medo do fim do mundo, mas é para dizer, ei, meu filho, acorda, hein? Tá esperando o quê? Para perceber que a nossa entrada no reino dos céus depende do bem que fazemos. Você escutou bem o texto? Irá para a direita do Senhor? Quem viu o nu e o vestiu? Quem visitou um doente? Quem acolheu um forasteiro? Quem viu alguém com fome e deu de comer? Então, como explicar nossa preguiça? Como explicar, mesmo que nós sejamos pessoas de comungar todo domingo? Desculpe, não se ofendam. Mas a indiferença. Não levantamos uma palha para melhorar a vida dos outros. Jesus foi muito claro no texto hoje. Irão para a direita quem fez isso a um dos pequeninos. Eu vou rezar, eu vou entrar num clima de oração com você. E aqui, segunda-feira, eu quero trazer todos aqueles que estão unidos. Senhor, coloque a tua mão no coração, vai. Senhor, tirai a insensibilidade e a indiferença do meu coração. Não permita, Senhor, que eu veja o meu irmão necessitado e vire o rosto. Não permita, Senhor, que a preguiça, a indiferença e omissão me leve à condenação eterna. Converta-me, Senhor. Amém. Pegue a água, pegue a roupa, a foto de família, e depois você beba dessa água e dê para os seus. Que a bênção de Deus e a força do Espírito recaia sobre esta água, sobre essa roupa e as fotos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Abraço a todos. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.